ninguém vadia. Trabalho sem mordomia, é uma luta sem fim. Chega ao meio-dia, o sol coroa a terra. O calor castiga a pele, lavradora faz o chão. E com cuidado, ele lança a semente, pra na mesa não faltar o pão. Mas chega tarde, o sol se esconde atrás do morro. Leva a lenha, acende o fogo na panela de Maria. Reza um Pai Nosso e olha a lua que alumia. E quando ganha aquele beijo, acabou-se mais um dia. Ninguém vadia, trabalho sem mordomia, é uma luta sem fim. Chega ao meio-dia, o sol coroa a terra. O calor castiga a pele, lavradora apaga o chão. E com cuidado, ele lança a semente, pra na mesa não faltar o pão. Mas chega tarde, o sol se esconde atrás do morro. Leva a lenha, acende o fogo na panela de Maria. Reza um Pai Nosso e olha a lua que alumia. E quando ganha aquele beijo, acabou-se mais um dia.